Muito boa noite a você que nos acompanha nessa noite de quarta-feira. Esse é o programa Visão Espírita e nós estamos aí preparamos, né, um tema bem interessante, bem caliente, um tema do momento, onde falaremos sobre a questão do espírita e como que ele deve ou como ele está se relacionando também com a política, não só no Brasil, como uma política mundial. E para isso, ninguém melhor do que o nosso querido amigo Álvaro Augusto Vargas. Deixa eu trazer o nosso convidado para cá. Boa noite. Boa noite, Álvaro. Tudo bem? Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos participantes aí pela internet. É sempre uma satisfação muito grande esse reencontro, essa reflexão. A gente sabe que uma hora é um tempo até longo às vezes, né? Mas que possamos, dentro do possível, esclarecer algum ponto que esteja em dúvida dos nossos participantes. Legal, eu estava começando a conversar aqui com os nossos participantes e o tema é um tema onde a gente pode cutucar algumas feridas aí, né, Álvaro? Olha, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião e abrange todo o conhecimento desenvolvido pela nossa sociedade, pelo homem. E nessa ótica, na ótica cristã, é que nós abordamos. Nós já tivemos assuntos até mais complexos, por exemplo, a questão da sexualidade, já falamos sobre esse assunto. Muitos aspectos do sexo, por exemplo, as pessoas consideram um tabu falar. E a gente se atreve, dentro da visão espírita, pautado nas boas obras, obras consagradas, para abordar esses temas. E a questão também política, o homem é um ser político, naturalmente, né? Imagina quem é casado, você não vai fazer a política com a esposa. Tem que fazer a esposa com o marido também. Então, é assim, a gente já começa a fazer política dentro de casa, né? No ambiente de trabalho. Então, eu não vejo problema nenhum a gente abordar esse tema. E com todo respeito à diversidade de opiniões, são sempre válidas, né, Sérgio? Acho que esse é o ponto central, né, Álvaro, da discussão, porque é importantíssimo nós nos posicionarmos, termos um posicionamento independente de qualquer coisa, mas é extremamente importante que nós aprendamos a respeitar o posicionamento das outras pessoas, porque ninguém nessa terra pode se dizer imune a erros, imune a equívocos, né? Então, acho que esse é o melhor ponto na hora de lidar com questões como essa. E aí, eu acho que eu queria começar, inclusive, com esta pergunta. Tem alguma restrição quanto ao espírita ter um engajamento político partidário, Álvaro? Não tem, porque o espírita é um cidadão, e o cidadão se sentir compelido a atuar na política, ou envolvimento político, é perfeitamente legal. Quanto mais pessoas participarem, né, uma chance de escolhermos uns líderes mais competentes será muito bom. E o espírito em particular, se é um espírito dedicado, ele preserva os valores éticos, os valores morais do Cristo, porque o espiritismo é o verdadeiro cristianismo. Então ele vai dar uma grande contribuição. Então eu vejo a participação do espírita na política como muito boa. Aliás, eu chamo aqui a atenção de um amigo meu, eu posso considerar amigo porque nós tivemos um bom relacionamento no passado, hoje é senador Girão. Eu conheci ele, não Não, era ainda. geral. Girão, eu não conheci ele ainda, não era senador, e nem sei se era político na época. Nós discutimos há muito tempo atrás do lançamento do primeiro filme do Chico Xavier, que nós estávamos discutindo a forma de divulgação. E também eu estava, na época, copiando dele o modelo que ele usou no Ceará, de distribuição de livros, né? E eu discuti muito com ele, outdoor também, sobre o Espiritismo. Interessante a nossa conversa. Eu e o Gerão tivemos várias reuniões sobre a divulgação do Espiritismo a nível nacional. E foi com ele, conversando com ele, que ele usou uma divulgação de um livro lá no Ceará, e nós trouxemos a ideia aqui em Piracicaba, né, de usar uma campanha semelhante. Então, o Girão, espírita, hoje é um senador atuante, honesto, ético, preservando os valores. Então, você vê que não é problema. Eu não sei o quanto o Girão é envolvido na atividade espírita, mas eu sei que é um espírita, uma alma muito dedicada à divulgação do espiritismo, porque eu conheci ele pessoalmente e participei com ele de algumas ações nesse sentido. Aliás, como a gente sabe que os políticos saem da população, é natural que o que vai acabar acontecendo, a gente vai tendo mais políticos espíritas, e é importante que eles continuem na essência, sem, obviamente, deixar de participar do processo político, que é muito importante para toda para a existência. Não tem como, né, a subsistência da maioria da população está intrinsecamente ligada às decisões que esse pessoal vai tomar. Com certeza. Nós estamos num momento, eu não diria único, mas um momento importante dentro da humanidade, Álvaro, com a pandemia. E essa pandemia, ela trouxe alguns desafios. E a gente viu no combate ao Covid um certo viés político inflamando as discussões, e discussões que muitas vezes deveriam ser apenas técnicas. Vamos chamar de, colocar entre aspas, essa contaminação ideológica, ela ocorre também no meio espírita? Olha, no meio político, a gente sabe que tem aquelas correntes muito radicais que apostam quanto pior, melhor, para conseguir ganhar a eleição. Infelizmente, é assim, você vai, é como se fosse um ringue, né? Então, nós estamos muito longe de ter políticos como a gente tinha, talvez, na antiga Grécia, né? As pessoas de mais idade, homens sérios, compenetrados apenas com o bem-estar do povo. Líderes como Dom Pedro II, que eu tenho um grande apreço, Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele, antes de ir embora do Brasil, ser banido, ofereceram para ele um equivalente a quase 3 toneladas de ouro de indenização. Ele não aceitou, ele pediu um saquinho de terra. Então, você vê um indivíduo assim, mais de 50 anos da política brasileira, o maior líder que o Brasil já teve, sem dúvida nenhuma, honesto. Então, a gente sente falta dessas pessoas assim na política, né? Então, agora, contaminou o meu espírito? Contaminou, porque o espírito não é santo, né? Ele é um ser imperfeito em todos os seus aspectos. Mas não contaminou no nível que aconteceu na política. A gente viu que o abuso de poder é tremendo, né? Até a Constituição prevê liberdade de locomoção, foi proibida, né? E foi uma coisa assim muito, muito feio, né, que aconteceu na sociedade. Proibição dos médicos de exercer a medicina como eles achavam que deveriam ser, interferindo inclusive na prescrição dos médicos. Foi uma coisa assim, apenas para dificultar um pouco mais a sociedade, visando prejudicar a imagem de alguns governantes. Então, realmente, isso aí aconteceu, muito triste, desvio de verba. Os escândalos que tem, tá acontecendo. Não é só no Brasil que acontece isso, mas no Brasil parece que acontece demais, né? A corrupção é muito alta. Agora, no meio espírita, felizmente, aconteceu também pessoas que, no ardor seguindo certas correntes políticas, né? Fica muito entusiasmado. Esquece que a política passa, o mundo, as coisas vão passar. E nós não vamos mudar o mundo. Então, eu acho que é importante haver fraternidade, respeito à opinião alheia, né? Se ouvir, pode não concordar, mas tratar de forma respeitosa a diversidade de opiniões. Eu acho que isso é muito importante. Haver a educação, o respeito, a diversidade, isso é muito. E é triste que no meio espírita isso aconteceu muitas vezes. Viu? As casas espíritas, de certa forma, foram impactadas durante essa quarentena. Você pode falar um pouquinho sobre isso? As casas espíritas foram, claro, seguiram a legislação vigente e tiveram que fechar. Está aí tudo correto, a lei, o espírita é o primeiro que deve seguir as normas legais, né? Mas depois houve a flexibilização, seguindo, evidentemente, a orientação de renomados médicos, infectologistas, que poderiam abrir e funcionar mediante aquelas medidas sanitárias que a gente já sabe, distanciamento, higiene das mãos, a temperatura. Mas alguns presidente de casas espíritas, alguns dirigentes prefiro fechar as casas, tem uns que não abriram até hoje. Quer dizer, isso aí não deixa de ser um pouco de arrogância, porque vem cá, se existe a permissão legal para funcionar, por que não vai funcionar? Aí ou tem um aspecto do comodismo, da pessoa não quer trabalhar, ou aspecto ideológico, não vou fechar porque a minha corrente ideológica é bom fechar mesmo. Mas a pessoa vai responder por isso, né? Porque se imagina, você vai numa padaria, você quer um pãozinho quentinho. Você vai no açougue, tem que ter sua carninha. Você vai no supermercado. Se ficar doente, você vai no hospital, quer ser tratado. O que é uma casa espírita? A casa espírita é um educandário e um hospital espiritual. Então, você vai no hospital, você é atendido e você vai ficar satisfeito. Quando você vai na casa espírita para ser tratado espiritualmente, está fechada. Aí é porque a pessoa, se for no hospital, não fosse bem, encontrar o hospital fechado, vai ficar nervoso, irritado. Mas ele fechou o centro espírita dele. Então não deixe de ser, não tem muita justificativa, viu, Sérgio? Isso aí é questão de dois pesos, duas medidas. Então eu volto a dizer, é muito fácil botar um rótulo de espírita. Mas ser espírita realmente, muitos deixam a desejar. Imagina você na época do Império Romano de Nero, com aquelas perseguições aos cristãos, se fossem presos, eram torturados, queimados vivos, dados aos leões. E os cristãos se reuniam nas catacumbas. Aqui, com todas as medidas sanitárias, a pessoa fecha, não, eu não vou, porque eu é isso não é precaução, desculpe. Uma vez que um cientista, um infectologista autoriza, e você fechar, não. Isso tem outro nome que eu nem me atrevo para pronunciar em respeito aqui aos nossos ouvintes, tá? Esse é um aspecto negativo. Teve algum aspecto positivo com essa pandemia? Na questão da divulgação do espiritismo, no crescimento do espiritismo. Olha, houve o uso da internet, porque se criou a necessidade. Tem um ditado que diz, né? A aranha só faz a teia quando está com fome. Então, o espírito começou a se mexer um pouco mais e buscar alternativas, passou a usar a internet. Então, isso aí foi muito interessante, virou hoje um canal de divulgação muito forte para o espiritismo. Tem pessoas que não iriam no centro espírita por série de razões, dificuldade de locomoção. Ou mesmo não quer sair de casa, né, à noite, tem um pouco de medo da criminalidade. Então pode acessar as palestras pelo YouTube. Então, de repente, você tem hoje uma enxurrada de entrevistas, de programas, de cursos pela internet. Então, isso foi um viés positivo da pandemia. Eu posso dizer assim, foi a divulgação pela internet que ficou potencializada devido à pandemia. Eu e você também, nós temos bastante lives, programas, eu, na verdade, usei Instagram, usei Facebook, usei o YouTube, e eu vi muita gente de outros estados, inclusive alguns depoimentos aqui nos programas que a gente fazia, de pessoas que morriam de saudade do movimento espírita de Piracicaba, e é bem o que você falou, na verdade. Isso, de certa forma, aproximou um pouquinho, as pessoas, mostrou para as pessoas o que é uma casa espírita, para aqueles que, não, que queriam conhecer sem se envolver, né, sem estar lá e ser visto, né, às vezes com algum tipo de preconceito, mas eu acho que esse foi um momento, um ponto muito favorável. Isso me leva a uma pergunta. Você acha que isso pode impactar o fato de ter palestras presenciais? É o fim das palestras presenciais? O centro espírita, ele não é só palestras, como você sabe muito bem, né? Mas a pergunta é pertinente, claro. Porque nós temos no centro, na casa espírita, o trabalho de desobsessão. Então, a fluidoterapia, que são os passes, é a água. Você tem o atendimento fraterno, que também é muito importante. Então, o centro espírita é um educandário e um hospital espiritual. Então, ele tem que estar aberto, ele tem que funcionar. É muito importante isso. É que os dirigentes compreendam o que é um centro espírita, o que é uma casa espírita, sabe? Então, a minha impressão é que muitos não compreenderam ainda isso, qual a finalidade do centro espírita. Então, vamos ter a internet, mas é fundamental o centro estar aberto e atendendo ao público que tem interesse em ir lá assistir as palestras. Eu tenho, Álvaro, uma definição para casa espírita que eu gosto, que eu vi uma vez num livro sobre atendimento fraterno do Manuel Filomeno. Manuel Filomeno deu a definição de casa espírita como um local de acolhimento. Eu achei tão perfeita essa definição que eu uso o tempo inteiro ela. Eu acho que a casa espírita é um local de acolhimento. E você colocou muito bem isso. Não dá para acolher, às vezes, pela internet. Você vai ter que estar pessoalmente. A pessoa está desesperada andando pela rua. Ela acha uma casa espírita aberta. Ela tem a possibilidade de ser acolhida naquele pior momento, talvez, que ela esteja passando na sua trajetória. Então, concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Explorando um pouquinho a questão, você tocou na questão dos dirigentes espíritas, e a gente falou também sobre os espíritas terem o dever de ter uma participação política, né? Um posicionamento, uma participação. No caso do dirigente, ele tem, de certa forma, uma obrigação talvez maior, porque ele está levando essa instituição à frente, e se dedicar com maior empenho na divulgação da Boa Nova de Jesus, não é verdade? O dirigente espírita, eu recomendo àqueles que ainda não leram, mas talvez lê ou relê, a obra Os Mensageiros, Mensageiros. ditada pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier. Então, o dirigente, ele é um mensageiro, tá? Vamos pensar que ele tá com grande. Ele é uma pessoa que errou muito no passado, está tendo a oportunidade de se redimir, tendo uma vida, claro, ética, normal, profissional, familiar, mas também atuando na divulgação da mensagem do Cristo, que é o Espiritismo, né? O verdadeiro cristianismo. Então, se ele envolve de forma muito assintosa na política, ele tem que ser um pouco ponderado nas suas colocações para não criar muros, porque ele está justamente trabalhando para criar pontes. Eu sei que é difícil, né, isso aí, né? Mas que ele faça suas colocações com muito respeito e evite ser muito contundente em qualquer crítica, ou seja, ponderação, responsabilidade pela posição que ele ocupa. Então, ele acaba sendo o dirigente espírita, é um homem público. Ele vai dar palestra, vai dirigir um centro, então ele tem que se resguardar. Não é qualquer lugar que ele pode, até pode ir em qualquer lugar, mas não deveria ir para a posição que ele tem de estar como divulgador do Cristo, divulgador do cristianismo. Na Então tem verdade, que ser muito ponderado, né? ele tem dois chapéus aí, né, Álvaro? Basicamente, que ele tem que saber quando ele está pisando, colocando um chapéu, quando ele está colocando outro chapéu, né? Quando ele é um cidadão comum, quando ele é um dirigente espírita. Você já pensou, você já teve, já fez, até aproveitando isso, eu acho que valeria a pena a gente fazer um refresh, uma reciclagem até do papel do dirigente espírita, né? Já que, como você está à frente da USE, seria interessante a gente fazer essa, até para a retomada, né? Você sabe, quanto mais eu estudo, mais eu sinto a grande responsabilidade que pesa nos ombros dos dirigentes espíritas, eu inclusive também. E tem uma conversa do André Luiz, que ele vai nesse Instituto dos Mensageiros, com Tobias, e ele pergunta: nossa, uma instituição gigantesca para preparar os mensageiros. O pessoal chega aqui e faz tudo. Não, a maioria fracassa fragorosamente. Poucos são os que realmente voltam cumprindo a sua tarefa. Então, isso aí é um chamamento para a gente olhar um pouco a nossa responsabilidade. Porque o Espiritismo a gente prega, a gente divulga, que não é uma religião comum ou uma filosofia de vida. É um estilo de vida diferenciado. Você começa a ver lá o Espiritismo é a mensagem do Cristo voltando à antiga Galileia. A gente vai olhar aqueles apóstolos, como eles seguiam, como eles se dedicavam, o amor à causa. Nós estamos muito longe disso pelo nosso nível evolutivo, mas pelo menos vamos tê-los como referência e se dedicar mais. Então, ainda o trabalho e a dedicação de grande parte dos dirigentes é muito precária, viu? É muito precária. não se não trabalha, não estuda como deveria. Então, é a grande crise que tem nas casas espíritas. É a falta de preparo dos dirigentes, o despreparo dos mensageiros. E receberam a tarefa e nem sempre estão cumprindo a contento. É uma tarefa nobre, é uma tarefa de muita responsabilidade e a gente também deve, obviamente, prestar homenagem àqueles que se predispõem, né? Eu sei que você é um dirigente não só de Casa Espírita, mas você é um dirigente de uma instituição, né, como a USE, já foi algumas vezes, continua sendo, exatamente por essa questão. Você lembra de algum grande espírita que tinha essas noções partidárias, que teve esse tipo de envolvimento partidário? Não, tem vários, né? Mas um que chama atenção é Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, ele foi um político importante no Brasil e tudo, mas ele sabia separar as coisas, né? O Bezerra, então, assim, você, para entrar no mar bravio, tem que saber se você sabe nadar a contento, né? Então, você vai entrar, abraçar uma campanha política, é um mar ali, assim, como se fosse entrar no mangue para pegar a siri ali, né? Então, você, você vai ter que ter muito cuidado quando você pisa ali, porque tem lama, né? Então, assim, infelizmente, o nosso meio político no Brasil está muito contaminado. E dinheiro muito fácil. Então, poder e dinheiro são provas muito difíceis. E a maioria, quando Jesus falou que é mais fácil uma corda de pelo de cabelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu, já falou como é que a riqueza já é um problema. É. Então, assim, poder. Então, você vê que não são provas fáceis. E a pessoa abraça e aí vai fracassar flagrosamente. Né? Eu vou aproveitar um comentário do Milton Vargas. O Milton comenta que o assunto é importante, muito importante, um tema que gera muitas dúvidas entre os irmãos espíritas. E eu vou te fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Obrigado pela interação, Milton, e todos que estão nos vendo e ouvindo, se quiserem mandar perguntas, a gente vai priorizar a pergunta de vocês online. Aproveitando esse ponto levantado pelo Milton, a pergunta é a seguinte, mesmo que de forma comedida, a participação política geralmente cria uma separação entre as pessoas. A gente viu essa polarização com pontos de vistas ou político-partidárias diferentes. No caso, não há o risco de envenenar, e eu coloco envenenar entre aspas, né, o relacionamento com os demais trabalhadores da Seara Cristã? Olha, para as pessoas despreparadas, isso sim acontece. Mas o espírita, ele deve estar se esforçando sempre para não fugir da base cristã, dos postulados do Cristo, né? Do respeito, da diversidade de opiniões, saber ouvir, ponderar. Então, quando existe esse envenenamento, é um despreparo da pessoa. E ele deveria estar se trabalhando moralmente, se transformando, se melhorando. Então, isso aí é lamentável, viu, Sérgio? Isso não deveria acontecer. Eu sei que tem vários dirigentes que se envolvem. É muito triste isso aí. Mas o processo evolutivo, as pessoas às vezes avançam muito na questão intelectual, mas nem sempre a ponderação, o bom senso segue na mesma linha, né? Mas vai evoluir, vai chegar lá também, né? Questão de tempo. Você quer dizer que, na verdade, pode haver pessoas que usam a tribuna espírita, ou mesmo na casa espírita como um todo, como um mecanismo de divulgação política. Esse ponto você colocou agora. Isso aí acontece algumas vezes, isso aí não poderia acontecer, porque a casa espírita é um local onde se estuda o Evangelho do Cristo, que é a fraternidade, o amor, é a moral do Cristo, né? Na visão, na ótica da terceira revelação. E num momento nenhum poderia ser uma tribuna para questões político-partidárias. Você pode botar questões filosóficas de algum outro filósofo, uma questão no campo da filosofia, tudo bem. Aí faz sentido. Mas levantar bandeira e criticar alguém, vou fazer comentários, não, aí fugiu totalmente da ideal da casa espírita, né? chega a ser um desrespeito com o frequentador, porque se ele tem um viés diferente e não pode se posicionar, é meio que uma violação dos seus direitos, né? Com toda certeza, eu acho que isso, a questão político-partidária nunca. Você pode falar do aspecto filosófico, mas levantar essa ou aquela bandeira. Aí achei interessante, teve um comunicado na internet, a pessoa se dizendo espírita e que determinado político era a reencarnação de Dom Pedro II. Eu falei, nossa, Dom Nossa, Pedro II, um homem um probo, honesto. espírito de alta envergadura, né? Nunca, sabe? Então, assim, você fica puxando umas coisas que não tem nada a ver. Identificar aquele fulano como uma reencarnação de alguém, olha, não é qualquer um que consegue fazer isso, viu? Isso aí quando alguém se propõe a fazer esse trabalho, eu sei, Emílio Caio Miranda, por exemplo, ele fez todo um trabalho sugerindo que a Lutero foi a reencarnação do apóstolo Paulo. Ele faz um estudo, né? Mas isso não é consolidado no meio espírita, mas ele colocou uma ideia, mas consubstanciada, com E base. ele era um estudioso que se É, embasava muito. um grande estudioso da doutrina, com muito conhecimento, você vê que ele pode fazer levantar uma tese como essa e não ser contestado, a pessoa pode ter restrições, ouvir, aguardar, porque o espírita deve ser assim, né? Conservador, selecionar bem as informações, mas pelo menos uma tese que vem de uma pessoa que tem conhecimento. Agora, alguém se diz, eu sou espírita e fala com uma coisa na internet, você é irresponsável, né? Não tem Exatamente. sentido, né? Falando um pouco dos políticos eleitos, né, esses políticos que já estão aí empoderados, né, empossados, melhor dizendo, é possível conciliar a atividade política com a moral cristã, Álvaro? Eu citei inicialmente, até onde eu conheço, é o senador Girão, que eu conheci ele, não sei da vida dele, né, mas conheci ele como espírita e muito empenhado na divulgação do espiritismo, uma pessoa dedicada e uma dedicação, uma contribuição anônima. Você vê que é uma pessoa que estava ajudando. Então ele está fazendo um bom trabalho hoje como político. Não sei exatamente, eu não posso tecer maior comentário, que eu não sei da vida do Girão, né? Eu me desliguei dele. É uma pessoa importante hoje no Senado Federal, né? Não vou chatear uma pessoa dessa, né? Então tem, eu acho que não vejo problema. Agora, volto a dizer que tem que usar da moderação e ponderar sempre que necessário, né? Correto. Ainda pegando esse aspecto, né, infelizmente a gente viu aí muitos casos de corrupção no Brasil. Corrupção, você já falou sobre da gravidade que é isso perante aos compromissos espirituais. Mas tem solução? Olha, tem solução, viu, Sérgio? Porque o mundo passa por uma transição planetária e assim também o Brasil. E, infelizmente, no Brasil, o Brasil é o país mais fraterno do mundo, isso, né? Opinião minha, opinião de abalizados mentores espirituais, tá? Então, a fraternidade é uma característica da personalidade brasileira. E às vezes você não vai encontrar isso na Europa, na América, no Norte, não vai mesmo. Nesse nível que a gente tem fraternidade. Mas na questão da seriedade, com o trato com as coisas, a corrupção, o Brasil, infelizmente, está muito para trás. Então, a corrupção no Brasil é endêmica. Os políticos, a gente fala, critica os políticos, eles não vieram de Marte, tá? Eles vieram do povo. Então, assim, é uma amostragem. A gente vê que a amostragem é. Talvez não pegaram uma amostragem muito boa, mas a gente vê que é muito ruim. Acaba que você, para, às vezes, ensinar o indivíduo, você pode aprender pelo caminho mais fácil, mas às vezes tem que aprender pela dor. Então, da mesma forma, por exemplo, que o diamante é lapidado pelo diamante, às vezes os homens maus, eles criam situações kármicas que vão fazer com que a pessoa sinta que a maldade é ruim. Então, o povo brasileiro hoje, com tanta facilidade da internet, ele está vendo que corrupção é uma coisa muito ruim, que a escolha, que o seu voto ele é importante, porque vai colocar um indivíduo lá que vai ficar sentado em cima do cofre. Então, isso aí, quer dizer, na verdade, o povo brasileiro está aprendendo pelo caminho mais amargo, que a corrupção é um dos piores males da nossa sociedade, porque acaba com a concorrência, você prestigia pessoas e desvia dinheiro de hospitais, de creches, de universidades. Então, o Brasil é um país muito rico, não era para estar passando esse problema que está atravessando, tá? Então, a gente vê que o desvio de dinheiro é muito grande. Agora, o brasileiro está consciente que tem que ter mais, valorizar mais seu voto e a escolha dos seus líderes. Tem uma pergunta vinda do YouTube, a Glauci Cones. Você já tocou no assunto, mas a pergunta dela foi legal e específica. Ela diz o seguinte: esses políticos, por exemplo, que desviam merenda da boca de crianças ou medicação, enfim, tem um limite para essas atitudes de acordo com a espiritualidade maior? Glauci, tem. Nós temos aí, nós estamos nessa transição planetária e ela, de acordo com vários autores espirituais, Chico, entre outros, Divaldo, a grande parte se encerra no final desse século, tá? Não sabemos exatamente quando. Uns sugerem uma certa data, eu prefiro dizer que, olha, esse século, porque nós já passamos a curva de inflexão, tá? Tem, inclusive, a mensagem de Bezerra de Menezes sobre isso, que agora não retrocede mais. Então, agora o caminho é chegar a ser mundo de regeneração. Então, esses espíritos maus na política, no setor jurídico também, maus juízes, mau governador, enfim, os maus dirigentes, eles fazem parte de ensinar ao brasileiro, pela dor, que nós temos que seguir o caminho correto da ética, da honestidade, tudo isso aí. Mas eles têm responsabilidade, como diz o Cristo, né? O escândalo é necessário, mas pobre de quem faz o escândalo. Então, esses que vão fazendo essas maldades, eles com toda certeza não conseguirão mais reencarnar na Terra. Vão para um planeta primitivo ou para um planeta equivalente à Terra, conforme o nível de maldades que eles praticaram, mas não vão ficar mais aqui. Então, tem um tempo do Brasil, desses indivíduos maus permanecerem. Mas, no momento, vamos ter confiança em Deus, confiança em Jesus, porque nada acontece por acaso, tá? Então, o Cristo está no controle desse barco, tá? E esse barco não vai naufragar. É isso. Eu sempre, quando vem essas teorias de fim do mundo, Álvaro, eu sempre toco nesse aspecto. A espiritualidade tem o controle das coisas. O livre-arbítrio, ele tem o limite. E o limite é quando ele começa a prejudicar ele e aos outros. É, num determinado ponto de que... Não tá trazendo nada de útil aquela, quer dizer, esgotou o tema, né? E aí o plano espiritual vai atuar com certeza, como sempre atuou. A gente de vez em quando menciona formas de atuação, por exemplo, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eu sei que você adora, como a espiritualidade interfere em alguns momentos, né? Para que as naus consigam chegar no Brasil e até pegar o capitão Mor no meio do sono lá e trabalhar para ele mudar o rumo, mudar a rota. Então é importante a gente saber que como você mencionou, tem um controle, né? Tem um controle nessa nau. Aí. Tem um diálogo de Jesus com Elio. Elio é um dos assessores de Jesus no mundo espiritual, uma alma, claro, um espírito puro, alma de escola. E Elio estava muito preocupado quando o Brasil foi descoberto, com aquela costa gigantesca e a pirataria, a roubaria. O mundo hoje está difícil, mas foi muito pior, tá? Nós evoluímos ao longo desses séculos. E ele falou assim: eu estou preocupado com o Brasil, não vai sobrar nada com esse mundo estar por aí, essa roubaria. E Jesus disse: Elio, não se preocupe. A pátria do Evangelho está ligada ao meu coração. As injunções políticas terão um efeito secundário. Sabe? Então, o mestre, ele transplantou a árvore do Evangelho para o Brasil e vai seguir, a nau vai seguir no rumo dele. Então, essas questões, esses ruídos aí, igual o Sérgio, você mencionou, o livre-arbítrio é limitado, não é assim, não. É. Então, o alto interfere sempre. Né? Você tem um episódio famoso também na história, a Invencível Armada, quando o rei Felipe ele manda a destruir a Inglaterra, no meio, pega uma tempestade no meio do caminho e destrói a Invencível Armada. Invencível para os ingleses, não para Deus. Então, assim, o livre-arbítrio é limitado. Quando Napoleão Bonaparte também, ele foi até onde foi, para. Perdeu a Batalha de Waterloo. Então, estava extrapolando o seu livre-arbítrio. Então, vamos ter fé em Deus que as coisas estão seguindo no rumo certo. E esse sofrimento, a gente pegar os hebreus, ficaram quase 3 séculos em regime de servidão, não era o povo escolhido por Deus? Então agora a gente quer moleza? E pegando essa questão, falando um pouco sobre o Brasil ainda, existem algumas posições muito radicais, principalmente nessa questão de posição política. E o Brasil é uma nação cristã. Não deveria ser diferente esse... Por que tanto fanatismo? Olha, aí vem do livre-arbítrio, viu, Sérgio? Jesus está nos convidando há 2000 anos para mudar a nossa conduta, tá? E tem o livre-arbítrio. Nós podemos escolher mudar, nos transformarmos moralmente e ter uma conduta digna ou continuar recalcitrando no mal. É a opção nossa, tá? Do indivíduo e da sociedade. Então, poderia, tá? Melhor poderia. A divulgação do Espiritismo podia estar mais bem, um bom trabalho sendo feito, poderia. Mas aí entra o fator humano, as limitações, e o indivíduo ele se embriaga, se hipnotiza com o mundo material e esquece os valores espirituais, né? Que a verdadeira razão de estarmos aqui encarnados na Terra é para nós aprendermos, evoluirmos, né? Não é aquilatar bens materiais, e também não é querer ser esperto, né? Essa esperteza no Brasil é muito chata também. Ele tira vantagem, né? Isso aí é triste. Mas cada um segundo as suas obras, né? E em tempos como esse, a mídia tem um papel muito importante. No teu ponto de vista, qual que é o papel da mídia nesse momento? Olha, a mídia tem um papel importante, mas a gente vai notando pelo baixo teor moral dos programas televisivos e mesmo também a forma como os jornais divulgam as coisas de forma tendenciosa e que a mídia não está cumprindo a contento o seu papel, tá? Resta ao cidadão, felizmente, usar a internet. Agora, tem que selecionar as fontes também de informação. Então, na internet tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Você pode, por exemplo, visitar museus, ver arte, ciência, cultura. Então, com o dedinho no teclado, você encontra 1 milhão de coisas. Basta buscar. Então, a mídia, de maneira geral, ela tem fracassado em levar uma mensagem de teor moral, de teor ético, e verdade para o povo. Então, esse é um problema sério, viu, Sérgio? Então, grupos econômicos, interesses escusos têm contaminado muito as informações. Fica difícil, viu? Difícil você fazer... Mas tem que garimpar, tem que selecionar e você vai achar pela internet as informações mais seguras. Álvaro, eu mencionei o livro agora há pouco. Eu, quando li esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, olha, eu vou dizer, se não me engano, acho que com toda certeza foi você que acabou me influenciando pela primeira leitura desse livro. Há muitos anos atrás, numa palestra tua, você mencionou, e eu não tinha lido ainda, fui ler, e eu achei... Fiquei empolgado, achei muito interessante. Mas, assim, cadê a Pátria do Evangelho? Não está demorando para chegar essa Pátria do Evangelho aí? Jesus delimitou geograficamente o Brasil com a forma do coração, então Brasil, coração do mundo, está correto. O mestre transplantou o evangelho para cá, também está correto, a gente vê pela difusão do espiritismo. No Brasil, em outro país, vicejou com tanta força como foi o Brasil. Por quê? Então, porque reencarnaram milhões de espíritos já bem preparados para essa tarefa. Tá? Então, você tem no Brasil mais de 10 mil centros espíritas ligados à Federação Espírita Brasileira. Tá? Mas o fato de ser coração do mundo não significa ainda que é a pátria do evangelho. Nós temos que conquistar. Então, é um trabalho que cada um tem que desenvolver, é um trabalho individual e coletivo, cada um fazer a sua parte. Então, vai chegar a pátria do evangelho e vai levar ainda por umas décadas, né? Porque o brasileiro tem que melhorar um pouco mais seu padrão moral, respeitar a lei, a ética. E, infelizmente, nós estamos aí com dirigentes, muitos dirigentes, governantes, juízes, que têm um foco na mídia, cometendo desatinos assim, terríveis. Né? Então fica muito chato para um indivíduo comum, despreparado, olhar isso e achar, pô, mas se o fulano faz isso, por que eu não vou fazer também? Então acaba sendo um péssimo exemplo. Né? E aí volta, o sujeito que está no cargo público, que é exposto na mídia, pelo cargo que ele tinha que se resguardar mais e buscar trabalhar a honestidade, na ética, né? Não ser tão atropelar tantos valores morais, né? Isso é muito triste. Essa é uma pergunta. A pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta que às vezes a gente recebe quando a gente está falando sobre o espiritismo e por que deixar reencarnar num país dito como coração do mundo, pátria do evangelho, espíritos ainda recalcitrantes no mal? O que você fala sobre isso? Deus é imparcial. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se reencarnou muitos espíritos aqui preparados para divulgar a mensagem do Cristo, porque a gente lembra que o Espiritismo, o Cristo voltou. Ele é o Espírito de verdade, conforme está nas obras de Pentateuco kardeciano, né? O Kardec foi codificador. Mas você recebeu muita coisa boa, meu amigo, então você vai receber também um pouquinho da borra, né? Das regiões trevosas. Agora, Jesus permitiu a reencarnação de muitos espíritos iluminados e esses trevosos na Terra. É o contraste. Tá? É o contraste porque você, de repente, você tem a opção de ser bom, se você olhar para o lado certo, se espelhar em pessoas virtuosas, e você pode se desvirtuar olhando para as pessoas desonestas. Depende de quando você se olha. Eu gosto muito daquela frase muito bonita, que é atribuída a Francisco de Assis, mas essa frase é de outros autores, né? Já se perdeu na história, não sabemos do autor real. É que dois prisioneiros olharam através das grades da prisão. Né? Um viu a lama, o outro viu as estrelas. Então você tem que ver onde é que você está olhando. A internet é uma janela maravilhosa para o conhecimento, mas também é uma janela para perversão sexual, para desonestidade. Depende do que a pessoa está buscando. Né? Se está se sintonizando com coisas equivocadas, ele vai entrar nessa viés e vai ficar vibrando negativamente. Tá? Então, o Brasil é realmente o coração do mundo e está em transição para ser a pátria do evangelho. Tem muita pessoa boa. É que a mídia gosta de colocar coisa ruim. Você falar que tem alguém que deu uma esmola para o pobre, ajudou um velhinho a atravessar a rua, isso não dá ibope. Mas que tem um pivete que bateu uma carteirinha de alguém e já aparece. Então, é que tenta colocar coisa ruim. O mundo real é muito melhor do que, às vezes, a mídia coloca. Tá? Há que se ter muito cuidado com essas janelas que a gente abre. E você foi muito feliz nesse ponto, porque a internet ela abre muitas janelas. E é você que decide, né? Aonde você quer pôr a sua cara, né? Pois é. Álvaro, voltando agora, já que a gente falou bastante sobre o Brasil, vamos falar um pouquinho sobre esse posicionamento, muitas vezes, de alguns espíritas defendendo ideologias políticas mais materialistas. Assim, tem coerência isso? Não tem. Porque se ele está pregando a vida após a vida, o espiritismo, valores morais, valores cristãos, você defender um posicionamento ideológico, filosófico, ateu, materialista, é um grande equívoco. Porque justamente o materialismo é uma das razões que leva as pessoas ao suicídio. Né? A pessoa está com um problema, uma depressão, uma dificuldade qualquer, mas se não tem nada depois da... Se não existe vida após a vida, eu estou sofrendo, eu vou dar cabo da minha vida. Quer dizer, e o suicídio é um problema sério. Tá? Mais de 700 mil pessoas morrem pelo suicídio todos os anos. Tá? É uma pessoa a cada 40 segundos. Então, podemos... O verdadeiro espírito não vai defender isso aí. Eu acho que a pessoa está equivocada, está iludida, mas deveria refletir um pouco mais e pensar no Cristo. Qual a mensagem boa de Jesus? Não foi ele que apareceu no Monte Tabor, né, na transfiguração, ao lado de Moisés e Elias? Não foi ele que voltou do túmulo e veio conversar com Maria de Magdala, depois se encontrou ainda materializado com os apóstolos? Confirmando a vida, agora vai defender uma situação que não existe nada após a vida? Então, é uma incoerência. E eu acho que o espírita precisa ser coerente no seu estilo de vida, na sua maneira de ser. Tá? É igual você defender que ninguém deve fumar fumando cigarro. Mas peraí, você tem que ter coerência na sua posição. Então você não é espírita, né? E falando um pouco, eu quero aproveitar a tua presença no programa. O Divaldo ele se posicionou acerca desse assunto e ele foi duramente criticado, inclusive no meio espírita. O que você fala sobre isso? Olha, o Divaldo Pereira Franco, quem é espírita e conhece o seu trabalho, só pode parabenizá-lo pela dedicação, pelo amor à causa. É um verdadeiro espírita. Hoje é um dos médiuns mais bem preparados, já está bem velhinho, né? Daqui a pouco está voltando para o mundo espiritual, está com 95 anos, me parece, 96. Viveu até bastante, não sei se eu chego lá, né? Se a gente chega lá. E ele tinha uma vida dedicada à causa espírita, não se casou, tem lá aquele complexo que ele montou, né? A Mansão do Caminho. Então, criticar o Divaldo é um pouco triste da pessoa fazer essa crítica, tá? Ela é injusta. E também, quando a pessoa manifesta uma opinião, você tem que respeitar a opinião alheia. Vem cá, você faz uma opinião, você vai ser condenado por isso. E é igualmente triste quando é de espírita. Então, a pessoa, esse espírita, eu não sei, porque ele posicionou contra a filosofia materialistas. E que eu também defendo, acho que está certo, a posição de volta está certíssima. Então, se a pessoa está equivocada nos seus conceitos filosóficos, ela devia revê-los. Mas primeiro deveria respeitar a posição a pessoa do Divaldo, e quem é ele, a opinião dele, a respeito da diversidade de opiniões, tá? E ter um pouco de educação no seu posicionamento, né? E ter um pouco de humildade, né, também, né? Porque você vai criticar de volta, tem que ter uma pessoa de um certo nível de conhecimento, de dedicação, para se atrever a fazer essa crítica, né? Eu usei essa palavra quando nós falamos. O Divaldo é uma instituição, né? Ele de certa forma está representando o espiritismo de forma belíssima com temas cruciais. Quando os temas que ele defendeu com a Joana de Ângeles, com toda a série psicológica dela e como ela nos aproximou do entendimento interno de cada um, o Manuel Filomeno, com informações extremamente relevantes sobre obsessão, meios, mecanismos e tudo isso, tem toda uma história por trás. Eu concordo muito com você, o Divaldo. Eu aprendi eu vou confessar aqui ao vivo, né? Eu não tinha muita simpatia para o Divaldo até eu começar a conhecer a história dele. Porque eu achei, em primeira vista, uma pessoa meio arrogante e tudo, mas era os meus olhos que estavam contaminados. Quando eu comecei a olhar a pessoa de Divaldo e tudo aquilo que ele fazia, quem era Divaldo, aí eu tive que me render, não enaltecer, mas me render ao grande espírita que ele é. Eu acho muito justo, até por isso que eu quis trazer esse tema, para você poder fazer o justo esclarecimento dessa polêmica que foi levantada. É, o Divaldo, ele se colocava numa posição que o Chico evitava se colocar, tá? Mas cada um tem uma atuação, sabe? O Chico, ele fugia desses embates. As obras falam por ele, as obras do Chico falam por ele. Agora, o Divaldo, ele viveu, vive, o Chico já partiu, tem um tempo, né? E o Divaldo viveu um momento aqui de muita discordância na nação brasileira, muita deturpação tentativa de deturpação do espiritismo, porque o espiritismo é puro, né? Então, pessoas que tentam botar um viés equivocado na doutrina, tentam fazer o espiritismo a moda da casa, né? Então, aí o Divaldo se posicionou: olha, não é assim. Vamos preservar os valores cristãos, vamos botar a base, vamos voltar aos valores morais, que os ensinamentos de Jesus. Então, ele puxou isso aí, isso parece que incomodou algumas pessoas, né? Não, porque a pessoa com a visão tendenciosa, ela enxerga de outra maneira. Como Jesus disse, né? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam. E você não vai mudar. Eu já convivi pessoalmente com dois casos de dirigentes, sabe, com a obsessão por fascinação, e eu tentei conversar, não tem diálogo, a pessoa não muda. É uma das obsessões mais difíceis que tem, a auto-obsessão. Então, a pessoa desenvolve uma auto-obsessão, tá? Quase como uma obsessão por fascinação, e porque não é um obsessor externo, é o próprio indivíduo. Então, ela não enxerga, viu, Sérgio? Ela não enxerga, e você pode mostrar a verdade e ela continua sem enxergar. É que Jesus nos disse, né? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam. Mas a evolução vai, a gente vai desencarnar um dia. E vai voltar de novo, vai ter um tempo na erraticidade, e vão aprender coisas novas e vão mudar as nossas opiniões. A fraternidade ela nunca pode faltar, né? Não, Você até falou, pessoa até pode discordar do ponto de vista dele, mas um posicionamento fraterno cabe em qualquer lugar, né? O Paulo Serafim comentou acerca dos seus comentários, ele está comentando através do Facebook: o verdadeiro espírita deve ouvir antes de falar e nunca julgar, pois se nem Jesus nos julgou, quem somos nós para tal? Perfeito. Eu vi. E respeitar a opinião alheia, né? Então, você, a mesma discussão, a mesma diversidade que você vê às vezes questões políticas, você às vezes vê a questão sexual, né? A pessoa não aceita a diversidade sexual, ou a pessoa não aceita outras correntes religiosas. Eu vi espíritas criticarem a Umbanda, por exemplo. Que, gente, são, não temos que criticar isso aí. Eu vi, aceitar. Assim, tá, cada um está numa gradação evolutiva, com nível de necessidade, que tem que ser respeitado. Tá? Mesmo porque, Álvaro, muito do nosso posicionamento é através de leituras, através de coisas equivocadas, né? De pouca compreensão sobre o tema. E eu lembro muito bem, no meu começo, eu pegava livros sobre religiões para ler. E eu peguei duas, três versões diferentes de livros sobre religiões, e o primeiro que eu ia ler era o que eles estavam comentando sobre o Espiritismo. E aí eu via quanto comentário equivocado sobre o Espiritismo, inclusive dando do Espiritismo como uma doutrina não cristã. E aí eu falava, então, o cara que escreveu, acho que nunca nem conversou com o Espírita, nunca leu um livro espírita para poder fazer uma afirmação tão descabida dessa. Aí eu me posicionava, pô, se ele está escrevendo isso do Espiritismo que eu conheço, o que ele está escrevendo de outras religiões que eu não conheço, né? Ele não pode ser autoridade. O que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo, não pode ser autoridade. Por isso que a gente tem que ter um posicionamento sempre mais comedido, tentar entender qual é a motivação, qual é o contexto antes de opinar. A Samara tá fazendo, também acho que é comentário, na verdade, né? Que ela conhece Umbanda e é um local sério que ela gosta, exatamente sobre o seu comentário. E aí que ignorantes dizem que é macumba e tal, tá legal. É, exatamente, ela colocou muito bem. Eu acho que essa intolerância no aspecto político vai do nível evolutivo de cada um. Eu conheço a Umbanda também, tenho o maior respeito pela Umbanda. Respeito muito as outras correntes religiosas, católica, igreja católica romana, as igrejas reformadas. Cada uma cumpre o seu papel, tá? Então, tem pessoas que vão no centro espírita e não gostam, acham muito sério. Aí vão para a pessoa da Umbanda, acostumado, às vezes tem música, né? Dança, tambor. Mas a expressão da afro-cristã. E tem espírito elevadíssimo que trabalha na Umbanda. Aí só tem... A pessoa não tem conhecimento falar que na Umbanda só tem espírito. Não tem. Tem espírito elevadíssimo que vão para lá em missão, trabalhar lá na Umbanda, ajudar, dar conselho. Então, assim, essa ignorância. Agora, voltando à questão política, é a mesma coisa. A pessoa, se a pessoa está no. Não é eleito, não é daquele partido que ela tem simpatia, a pessoa não vale nada. E vice-versa. Então, esse radicalismo é muito triste, né? É ruim para o Brasil isso aí, viu, Sérgio? Exato. Álvaro, sendo o Espiritismo, né, o cristianismo redivivo, que prega a liberdade, prega a simplicidade, não é estranho esse posicionamento de alguns espíritas que defendem ditadores e países que reprimem manifestações, liberdade de expressão de forma violenta da sua população, né? Eu não sei exatamente como alguém pode defender isso, viu, Sérgio? Porque a internet permite uma leitura muito clara. Eu já fiz muitas viagens, por exemplo, para a China, mais de 12 viagens a trabalho, né? Então, você vê a liberdade limitada. Eu me lembro que, para mim, acessar a internet, ou entrar na internet, eu tinha que ir no meu hotel. nos lugares que tinha, do congresso e tudo, da feira, não tinha acesso à internet. O governo vetava a liberdade. Então, você não tem liberdade. Então, é um país, sabe, se tudo é vigiado, não tem liberdade. E se dizer, o que você espera num país desse? Né? Eu costumo dizer que é uma panela de pressão, né? Com todo respeito à sociedade lá na China. Você vai para Cuba, por exemplo, também, e não tem liberdade. Então, assim, defender isso aí, eu tenho simpatia, tudo bem, mas como é que fica a questão? Né? E na China é mais agravante, porque até a religião tem sua... É complicada a religião, é perseguida, né? Porque o chefe, o ditador maior deles lá, Xiaoping, ele disse que não, o verdadeiro comunista tem que ser materialista. Quer dizer, induz, eu vi lá como é que é precário a espiritualidade na China, né, pessoal? Conheci a China, a primeira vez que eu fui, eu tomei um susto, achei que era um país socialista, achei um país extremamente capitalista, né? Eu falei, todos os problemas do país que eu tinha lá em larga escala. Eu falei, nossa, mas é como mudou. Então, assim, defender esses regimes assim, ditatoriais não é correto, não faz muito sentido. Então, o espírita, ele defendia, claro, as instituições, a democracia, a liberdade de imprensa, liberdade de falar, de se locomover. E isso é a aspiração do povo natural. Você está primeiro preocupado com alimentação, saúde, habitação, mas depois você quer liberdade. E essa liberdade é falta, né? É muito triste isso aí, que a pessoa siga esse viés equivocado. Mas eu não sei se é novamente aquela a visão obscurecida pelo tal fanatismo ideológico, não quer enxergar, né? Tem olhos, mas tem olhos, mas não vem, né? Álvaro, minha última pergunta, já que o pessoal não está fazendo pergunta aqui, eu vou fazer uma. Algumas correntes religiosas, como ligadas às igrejas reformadas e até mesmo à Igreja Católica, frequentemente se manifestam e colocam as suas posições políticas. Você acha que o Espiritismo, através dos seus órgãos representativos, deveria seguir o mesmo caminho? Não, em hipótese alguma. A Igreja Católica Romana, ela sempre teve ligada ao poder. Aliás, no passado, o papado tinha até exército, né? Lutava também, né? É dono de muitas propriedades. Né? Quando houve a fusão, trouxeram o cristianismo para o paganismo romano, aí mudou o cristianismo, porque antes eram reunidos em catacumbas. De repente, o imperador romano vai a um lugar, tem que ser um lugar, tem que ser um panteão, aquelas coisas bonitas, né? Os nobres também, não era mais ninguém para aquela... lá para as catacumbas. Então, aí houve o casamento do cristianismo, e o cristianismo foi sufocado pelo politeísmo romano, e foi feita uma adequação. E quando houve a reforma com Lutero, outros também, precursores anti-Lutero, você avançou bastante, né? O protestantismo já foi um grande avanço, corrigindo os abusos da Igreja Católica Romana da época. Mas também ficou ainda ligado às coisas materiais. A gente vê templos suntuosos que são erigidos, né? Então esse pode se manifestar. Agora, o espírita, o verdadeiro espírita, ele está se inspirando nos preceitos evangélicos do Cristo da antiga Galileia, dos cristãos, sabe? A simplicidade, da humildade. Então, defender valores morais cristãos e nada a ver com poder temporal. Não compete ao espírita tomar nenhuma posição política partidária, nunca. Os dirigentes devem sempre pedir pela paz, pela harmonia, pelo respeito às leis brasileiras, e que as pessoas, os dignatários, respeitem o cargo, honrem o cargo que têm. Isso sim, olha, manifestação pela paz, pela harmonia, pelo respeito ao cidadão, a respeito à Constituição. Isso são valores que devem ser defendidos, mas nunca fazer uma condenação de A ou B, né? Isso não. Deixa esse balaio de gato aí para quem está interessado nas questões materiais da nossa sociedade. Álvaro, chegamos ao final do programa Visão Espírita dessa noite de quarta-feira. Eu vou me despedindo, acho que o papo foi gostoso. Quem não viu inteiro, está gravado lá no YouTube, no Facebook, volta lá, começa a ouvir de novo. Compartilhem o link que vocês receberam, porque esse link vai dar acesso ao programa que está gravado. E aí a gente pode divulgar mais e mais esse importante tema que foi abordado na noite de hoje. Eu vou me despedindo aqui, um beijo para todo mundo e peço ao Álvaro que faça aí a nossa prece de encerramento. Agradecemos então esse breve momento de reflexão do momento atual na visão espírita e que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos proteja e nos dê o melhor de nós possa ser exposto na vivência diária, enfrentando os desafios, mas sem sair da conduta ética, moral, independente desses desafios. Que possamos ter uma noite de sono em paz e recomeçar o dia amanhã com energia renovada, sempre nos transformando moralmente a caminho do Cristo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos.